Rodeado de gente no fim, sem ninguém. Falo que eu tô bem, tô bem, não tô bem, não tô bem. É que eu tenho pensado em quanto tempo eu tô na escuridão. Me mantenho sozinho não é liberdade, isso é solidão. Eu tenho lidado com demônios na mente que assombram meu dia. Mesmo na merda, eu acendo pro flash, então Borges sorria. Suicídios passam na minha mente, mas ninguém entende quem ama sorrir. Eu levo essa merda a sério, mas sinto que chegou a hora de partir. Peço desculpa à minha família, todos que puderam me ouvir. Eu levo essa merda a sério, mas sinto que chegou a hora de partir. Mais um amigo meu que morre, mais um dia que eu tô de porre. Eu me achei no amor, mas me perdi entre putas e drugs. Estragando tudo que eu toco, mais uma relação que eu deixo falir. Eu tô melhor que todas minhas ex e todas minhas ex tão bem melhor sem mim. Rodeado de gente no fim, sem ninguém. Falo que eu tô bem. Rodeado de gente no fim, sem ninguém. Falo que eu tô bem.